DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Já. Nós sofremos demais, o subemprego é o que nos resta. Com isso os nossos desejos e crenças castrados. Crianças nas ruas sozinhas não sabem o que é uma família, elas estão perdidas nas vilas marginalizadas, instaladas na pobreza planejada e propositada. A fome é o prato de todos os dias, o governo nem liga e nunca resolverá nada. Eles querem é nos exterminar e você nem para pra pensar. Olhe pra mim, a discriminação existe sim. Eu sou negro e me maltratam por eu ser assim. Isto vem acontecendo desde os navios negreiros e hoje a mesma classe trabalhadora sustenta o mesmo sistema. Sei que permanecem como reis no poder, assinam leis para nos deter, deixem-nos crescer. Um dia esta opressão vai ser devolvida. Zumbi sempre dizia isso, não seja submisso. Nunca. Nunca mais. Não seja submisso nunca mais. Nunca. Seja submisso nunca mais. Já. Nós sofremos demais, o nosso povo acomodado se cala aos preconceitos que atinge a maioria negra. Enfim, mais pessoas, brancas e pobres, também passam fome, moram juntas em condições ruins. Sem o conhecimento de uma cultura negra em nosso dia a dia, sem aplicá-la de uma forma coletiva em suas vidas. Não seja um parasita, você está na mira da polícia, cuidado. Não durma acordado, não seja mais um negro embranquecido e mal informado. Veja as pessoas a seu lado querendo viver. Nas ruas e esquinas tentam sobreviver, sem comida sadia, sem uma boa moradia. Mas você me liga, agora fale bem sério pra mim. Você aguentaria viver assim? Não resolve ficar sentindo pena para mudar completamente essa cena. Você precisa analisar a sua consciência. O nosso povo necessita ter autoestima. E o hip hop te ensina, mas faça pelo menos isso. Submisso. Nunca. Nunca mais. Não seja submisso nunca mais. Nunca. Nunca mais. Não seja submisso nunca mais. Poderemos lutar, formar uma resistência e assim transformar todo o sistema, fazendo surgir uma outra situação, outra condição de sobrevivência. Tudo organizado é bem melhor, vão ter que aceitar as nossas exigências. Desejamos apenas usufruir de tudo que temos direito e devemos assumir que somos verdadeiros negros. Em todos os ambientes notaremos nitidamente o preconceito e de várias formas vamos combater. Saberemos, sem dúvidas, lutar para não deixar com que isto aconteça. E você pode ver beleza em tudo que é preto. Basta olhar de uma forma atraente, faça diferente em vez de discriminar. Aprenda a amar, não perca esta batalha para o inimigo. Meu nome é Norton, me faço rap. É isso, e te alerto do perigo. Mas isso que eu te digo, submisso. Nunca, nunca mais. Não seja submisso.